Paz do Senhor. Eu fui ao teatro e aprendi uma grande lição. Eu vi ali no palco uma cena e os meus olhos, a minha mente estavam concentrados naquilo, porque aquela grande luz, aquele grande foco mostrava uma cena. Aí eu pensei que a nossa geração está sendo enganada, porque estão tentando desviar a nossa atenção, trocando o foco daquilo que Deus está passando no seu palco, o ato que Deus está apresentando hoje, estão querendo desviar para um ato que Deus já passou. Essa discussão inútil hoje, a respeito de criação e evolução, esse ato já passou, Deus já provou que é o Criador. Hoje não está passando Gênesis, está passando no palco de Deus Apocalipse. Não deixe nada desviar a tua atenção do que Deus está passando hoje. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.